Que bacana imaginar Jesus assim, aqui no Brasil, tão pertinho de nós. Qualquer dia a gente podia imaginar Jesus nascendo na Índia. Já pensou que louco? É, lá na África, lá tem muito lugar pobre. Mas no Canadá não ia dar, porque não tem lugar pobre. Ah, claro que tem. Ah, mas eu queria mesmo era imaginar como seria se Jesus tivesse nascido na Lua. Imagina, Tom, José e Maria teriam que viajar de foguete. Uau! Menos, Mig, menos. Que o amor de Deus nasça todos os dias no Brasil. Que a esperança, o amor e a fé nos inspirem para celebrar a vida e para proclamar a justiça no nosso país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia. E que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente e que Ele se chama Emmanuel, o Deus presente conosco. Que trouxe uma luz pra encher um mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor.